804, autorizado ILS. Autorizado o ILS, então reporte estabilizado. Boa noite, 04. Tango India Tango, Salvador, como recebe? Ah, foi escuto. Salvador, Papa Romeu, Tango India Tango, mas foi escuto. Obrigado. Então 35 no 7, autorizado ILS, ajuste no 0 no 2. Autorizado, prosseguimento, ajuste no 0 no 2, no 35 no 7. No ILS, dá no 0, gol, 1804. 1804, chame a torre 118, decimal 95. 1895, 804. Torre Salvador, muito bom dia, gol, 1804, na final da 10, 3 milhas para o Índia Serra. 1804, querem agarrar no 0 no 2, reposta no externo, baixar de travado. 12, reposta no externo, baixar travado, 804. O 1995, reduce your speed 210 knots, descend 2000. 210 knots, descend to 2000 feet, to 1998. 1995. Externo baixar travado com campo a vista, gol no 204. 204, tá livre, pouso, pistão no 0, vento calmo. Cruzado, pousou no 0 com vento calmo, gol no 204. 7 no 5, desça para 2 mil pés, chegada bom, se ajuste no 0 no 2. Estabilizado, tô 35 no 7. 35 no 7, torre 118, decimal 95. Em 118, decimal 95, tá 35 no 7. Bom dia, voo 804, Lisboa, ingressando na Alfa. Boa noite, 04, bom dia, táxi via Alfa Juliette 04, ao portão. Alfa Juliette 04, 804. Torre, Salvador, bom dia, tá 35 no 7. 35 no 7, 10 no 2, confirma embaixada e travada. Fecha no 0 no 2, passando o cena agora, baixado e travado, tá 35 no 7. 35 no 7, autorizado pouso, pistão no 0, vento calmo. Autorizado pouso, tá 35 no 7. Com 897, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2. Desça para 4 mil, chegada Maria, ajuste no 0 no 2. 4 mil pés, chegada Maria. Controlled 19, go 1994, request 360 by left. Clear. Clear to 360, 1995. Santa 3597, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, Santa 3597. 995 call tower frequency 118 decimal 95. 118.95 or 1995. Salvador Tower, this is go 1995, down and lock it. 995, coordinate 1012, cleared land runway 10, wind variable. Roger, cleared to land in 10, 1995. Estamos tentando, chame agora o controle de Leos em 120 decimal 1. O 607 autorizado LS, justo no 012. Autorizado LS 1012, gol no 607. Então 3171, informação Golf, eu tenho pré-aprovado 360. Copia, aguarda a coordenação 340. Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesolu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5443 no transponto. Motivo fazendo conforme 360. Decola pela cor direita da El Leda Bridge, pesolou no meio conforme 119.8 controle, 5443 transponto, está na posição 10. Então 3171 no correto, portão 10 chama pronto para o esvaziamento. Com 1995, taxi vai a Alpha Juliet Gate number 3. Alpha Juliet Gate number 3, 1995. Number 3, ok? Number 3. Thank you. Delta Cargo 65, boa 7. Autorizado ILS, ajuste em 1092. Autorizado ILS, 1897, veturação para sequenciamento, direita por 230, limite localização. ABSAM 6570, reduza para 2.07. 1897, reduza para mínimo limpo. Mínimo limpo, 1.97. Estabilizado, 6.07. 6.07, torre 1.98, decimal 95. 1.98.95 no 607, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, 1.08.06.07. Ah, estabilizado ILS, passando externo. 1.607, que negar 0.2, confio, baixar e travado? Baixou e travou 1.012 no 1.07. 1.07, autorizado pouso pistão no 0, vento 0.30 graus, 0.2 nós. Autorizado pouso no 0, voo no 6.07. Esquerda para o 190. Esquerda para o 190, 97. Torre 1.98, 95. Torre 1.95, voo 1.07, 1.95. 1.897, reduza para 1.809. Torre Salvador, voo 1.97, 1.95, passando de a Serra, três chegadas. 7.5, na aproximação, que negar 1.0, 1.2, aguarde pista livre. É, escuta. Número 107 no solo 53, libere pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Direito, solo 219 no 607, bom dia. Condição de interceptar essa proa. Negativo. Autorizado ele. Autorizado ele. Bom nome 07, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, portão 05, voo no meio 07. Sou localizador, o atacado vem a 570. 570, torre 118, decimal 95. Muito bom dia, tá cargo 6570, localizador, tá bom? Cargo 6570, que engano 02, continue a aproximação, resposta no externo, baixado e travado. Vou reportar isso. Segue um ponto 767, chama torre 118, decimal 95. 7895, 9 ok. Salvador, bom dia, igual 897. 897, que negar no 012, continua a aproximação, cheque de pouso, aguarde pista livre. Na lara, igual 997. 0, trem baixo, atacado, 6570. 570, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. 7 no 5, no solo ao 56, libere pista pela direita, solo 121 decimal 9. Libere pista, 219, bom, não sei. São 3171, livre acionar, reporta táxi. Avistamento 570, vento variável 03 nós, autorizado pouso pistão no zero. Livre pouso, vento variável 3 nós, vai destacar 6570. Bono 7 no 5, táxi de Alfa, Juliette 02 ao portão. Alfa, Juliette para o 02. Travou o gol 897. 897, continua a aproximação, agora de pista livre. Boa, 897. Avistamento 570 no solo 59, libere pista pela direita. Solo 12 no 9, agilize manobras. Vou agilizar e vai livrar no final aqui, passando 219. Solo Atsa 6567, fibrona 3.